Report. Roger, right, 240, we can improve the speed if you need. Roger. Webjet 5826, subvetoração para final de LSX Rei, pistão no zero, curva direita agora, proa 050. Desça para 2000 pés, última entra em Salvador, no 019. Direita 50, desce para 2019, 5826. Tomador no voo no 435, para o táxi, 86 a bordo, 2 horas e 26, alternando Aracaju. Alterna Maceió, opa. O azul 9136, repito os dados. Azul 9136, 105 a bordo, 3h45 de autonomia, alterna Maceió, transportado. Autorizado o táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118.6, o ajuste 0019 agora, tem um bom voo. 1019, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 118.6, bom trabalho, azul 9136. Voo no 435 para o táxi, 86 a bordo, 2 horas e 26 de autonomia, alterna Aracaju. Autorizado, direita, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 186, 1019 no ajuste, bom voo, no 435. Está autorizado, via Juliette Alfa, ponto de espera, o número 8, decimal 6, ajustado, 1019, voo no 435. Na Force 2020, reduce to 1700 knots. Reduce to 1700 knots, 2020. 5221, Vitória da Conquista. Confirme o horário do plano. 22 da próxima. O plano deve estar chegando aqui no sistema em mais 1 a 2 minutos. Quando aparecer, eu chamo pra volta, ok? Obrigado. Salvador, bom dia. Azul 4299, informação Mike. Nível de voo é o 360, deixando Campinas. 360 Campinas, já aprovado, aguardando cópia. É o Azul 4299. Obrigado, aguardando a cópia. Fala, Salvador, o voo 1923 para o puxa para estacionamento na posição 06. Voo 1923, Embraer da Azul passando agora a retaguarda, após o mesmo liberar, autorizado no 612, chama táxi. Após a passada da aeronave na retaguarda, coordenando com o pessoal de solo, vamos iniciar. Sol Salvador, 3663, pronto, táxi. 169 a bordo, 4 horas e 8 de autonomia, alterna Galeão. Confirmando, é 139 a bordo? 169 a bordo, 3663. O DAN 3663 vai seguir o Embraer da Azul, que vai passar na taxi Alfa, à sua direita, como número 2, no ponto de espera, torre 186. O ajuste 1019, bom voo. Gente, após o Embraer da Azul, seguirá então com o ponto de espera, como número 2, lá 186. DAN 3663. Level 0402020. Roger, you are cleared, descend to 3000 feet at the Mercedes 1019er. We're in the Force 2020. Cleared, descend to 3000 feet, 1019er, 2020. We're in the Force 2020, turn left, heading 180, remain your limits. Left 180-2020. Tudo bem. Está proveniente do container à sua direita. Ah, tá mais. Tem uma luz. Ok, grato pela informação no 435. O vento é de 1,60 graus, 1,4 nós, livre decolagem da 1,0. Livre decolagem da 1,0, voo no 435. Salvador, o 63 do Nuno pode voar Duna, está presente? Para o sequenciamento, manter um perfil lateral da chegada, o 63 do Nuno. Ok, mantendo o perfil lateral, libera a velocidade. Por enquanto está a critério. Ok, 6319. Azul, o azul 9136, a linha e mantena 10. 9136, a linha mantena 10. Net 120 clear to intercept localized rural port status, 2020. Decolou 55 com controle 1935, bom voo. Controle Salvador 119-35, muito obrigado, voo no 435. Bom dia, 3663, estamos fazendo sexo dos nossos equipamentos e nós gostaríamos de testar a nossa pistola de sinais luminosos para ser usado na eventual falha de comunicação. Por gentileza, nós vamos iniciar o teste do equipamento agora e no container à esquerda do senhor, reporte-se à vista algum sinal luminoso. Positivo, então, 3663. 118, decimal, 62. 286, obrigado. Tá, com o POP de 181, autonomia de 3 horas e 50 e alterno galeão. Grato pela informação do 3663. Zona 0, no ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste 1019. Ok, Juliette Alfa, no ponto de espera da 90, 118612, com ajuste 1019, ou 1923. E meia do externo, com trem baixo travado. Web 5826, continue a aproximação e aguarde outra direção de pouso. Prosseguindo aguardando o livre pouso, 5826. Após direto Vitória da Conquista. Controle 119 decimal 35, aciona 5063. 200, autorizado, gole, val, decola, dá 10, curva direita, 1935, transponder 5063, trip 5221. Protejamento correto, confirme, remota 13. Sente, positivo. Sente-me pronto para o acionamento push trip 5221. Chama lá, pô. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, transição Leda, após voa direto para posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta UP, Zulu 1612, prossegue como via rota do plano de voo. Controle 119-35, aciona 5040. Enviado então para Campinas 360, decola a pista 10 com curva direita, subida da El Leda Bridge, apresulou meia conforme rota do plano de voo após. Vai chamar o controle 935 e o transponder 5040. Protejamento correto, chamo entrando para acionamento push, portão 08, azul 4299. Chamarei próximo para o push back, acionamento 4299. Controle 935. O limite será o localizador. Já pro limite localizador, 63. Alfa, Tango Tango, confirme, PAT 3. 020, are you established on localizer? Affirmative, 020, established on localizer. Complete final approach, Conal Tower, frequency 118.60. Tower 118602020. Olá, Salvador, bom dia, passageiro 2223. Dedo 2223. Informação a Papá, aguarde para a cópia, Vitória da Conquista. vai dar contato com a Sereno. Autorizado Vitória da Conquista, nível 260, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Eval, após voo direto Vitória da Conquista. Controle 119, decimal 35, acena 50262. Autorizado 260, Conquista, decola da 10, curva direita, Gole, Eval. Após voo direto de China, 1935, controle 5026, próximo ponto 3322. Protejamento correto, chame pronto para acionamento, puxa remoto no 4 do passageiro 2223. Chama lembro, obrigado. Pushback acionar na posição de número 8, azul 4299. 826 livrou, bom dia. Deixa eu ver. Tan 3663, o vento é de 1,60 graus, 1,7 nós, livre decolagem da 1,0. Livre decolagem da 1,0, 3663. Zona 63, zona, reportaria estabilizada. Controle, jogou um 435. Prossiga. Será que você coordenar com o centro a proa da posição e o COB para o gol no 435? Aguarde. Passo. Gol no 435, chame em Recife agora, é no 251, altera o número 3325 e solicite diretamente ao mesmo. Em 251, 3325, gol 435. Alô, tá 3304, com a informação papá, cópia Brasília 360. Tan 3304, Brasília 380, informação a papá, aguarde para a cópia número 2. A Lima para prosseguir no PAD 3, estamos no lucro. 70 degrees with 15 knots. 200, clear to land. Tan 3663, decolou 01 com controle em 11935. 1935, obrigado, senhorita. Bom final de semana. Igualmente. Solo 4299, após o Abaeté, estaremos autorizados? Afirmativo, após o Abaeté autorizado, o acionamento puxa, pronto para o táxi, azul 4299. Obrigado, vamos iniciar após o Abaeté. Controle Salvador, bom dia, 3663 da Torre Coluna Dael, cruza 1500. Tan 3663, contato radar na decolagem, vou para nível 340, saída Dael. 340, pode voar pro de Dael, senhor? Jet 5826, mantenha posição antes da taxa Juliette, portão de destino será o 09. Mantenha antes da Juliette, o destino é o 09. Solo China 6225 para o táxi com 57 a bordo, autonomia 4 horas e 42, alterna Goiânia. Apenas alternativa, China 6225? Goiânia. Cliente, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 118.612, ajuste 10.19, China 6225. Via Índia Alfa, ponto de espera da 10.118.6, ponto de lá. Ajuste no 09, China 6225. Paulo, tu tá passando o Jato 2, ingressou no 43, no parqueamento, aguardando a cópia, ponto seguro no nível 100. Gente, Juliette, Tango, Zulu, confirmando quem chamou o solo. Zulu, aguardando a cópia, ponto seguro, massa pena. Gente, informação a papá, aguarde para a cópia, Juliette, Tango, Zulu. Zulu. Belo pôde, comandante. Terceiro, terceiro, vai ser um hot out de Maricareta. Roger that, first left, Brazilian Air Force 2020. Terceiro, first left. saiu da El, transição Leda, após voa Sagaz, quando intercepta o Perusk 58 e segue como rota do plano de voo. Controle 199.35, aciona 5061. 1149. A ingressar, alinhar e decolar, voo 1923, autorizado da 10. Sorocaba para Alfa 3-1-0 Curitiba. Controle 6935, transponder 5061. Protejamento correto, chame pronto para acionamento, puxa portão 07-3163. Sim, chamará, obrigado. Solo Chanel 6312, pushback de acionamento, portão 3. Portão 03, autorizado, Chanel 6312, chame para o táxi. Para o táxi azul 4299 com 91 a bordo, 440 autonomia, alternamos de Ribeirão Preto. Azul 4299, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0. Ponto de espera torre 118.612, ajuste no 099. 2019, Juliette Alfa, chamada pronta 18.6, 4299. Papá, Alfa, Tango, prossiga. 180, firme agora centro Recife, na frequência 1-2685, alterno 2545, azul 9136. Recife 1-2685, alterno 12545, grato, bom final de semana, azul 9136. Para o portão 09. Após azul, Juliette 09 para o 5206. 1-0. Os impulsos da aeronave da companhia ali mantém na 1-0, China 6285. Pronto. Autorizado Brasília, nível 380 pela Upper Zulu 17. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119.35, aciona 5060. TAM 3304. 3304, autorizado Brasília, 380, Upper Zulu 17. Decola da 1-0 com curva direita após. Na perda da Gole Ofito, 1935, controle 5060, transporte. Protejamento correto, chame pronto para acionamento, puxe portão 10, TAM 3304. Olha aí para posicionamento 10, TAM 3304. Sobre Salvador, gol 1923, passa 1600 na sua escuta. Gol 1923, contato radar, submantém 360, sai da El. 360 da El, gol 1923. Só confirmando, decola da 1-0? Afirmação, 1-0. Ciente autorizado Porto Seguro, nível 100, decola da 1-0 com curva à direita após a decolagem, no perfil da saída Coral. Controle 119.35, aciona 0253, Juliette Tango Zulu. Autorizado uma centena para Porto Seguro, decola da 1-0, curva direita na Coral, o transponder 02-53-1935, controle, está no pátio 3, acionamento. Autorizado acionamento no pátio 3, chame pronto para o táxi, Juliette Tango Zulu. Parei o táxi, Juliette Tango Zulu. Papa Alfa, Tango Tango, pronto para a Copa. Autorizado GQE nível 100, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, Eval, após direto a 60 milhas do VOR de Salvador, cancela o plano e voa visual no nível 085 para o destino. Controle 119.35, aciona 5043. 8 já livrou com solo 1219. 209, chama. Planejamento correto, chamo plano para acionamento, parte 3, Alfa Tantan. Alzo no meio nós, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem da 1-0, Oxalé, 6225. Sei Juliette, para ingresso. Portão destino será o 612. E Alfa, reportando essa Juliette, Oxalé, 6219. Oceanair 6312 para o táxi 118 a bordo, 3:50 Natal. 299, ali em Mantena 10. Ali em Mantena 10, 4299. Onde espera a torre 118, decimal 62 e ajuste no 019. Alfa Tango 0, 3235, Oceanair 6312. Alfa Tango Tango, atualizado acionamento, chame para o táxi. Chame o Centro Recife na frequência 1288, ao TAN 260. 288-260, 3663. Ouça na 6225, decolou 110 com controle, 19935. 0935, Xené 6225, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Graças a Juliette, Portão 612, 6309. O Xené 6225, contato, radar na decolagem, suba nível 320, sai da mão. 320, sai da mão, o Xené 6225. Vento no 80 graus, 12 nós. Livre decolagem, ainda 10. Livre Oceanair 6312, bom dia, Aline Mantena, 10. Aline Mantena, Oceanair 6312. Juliette, Tango Zulu 6, confirme POB, autonomia. 04, 5 horas, Terra Salvador. Sim, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajuste no 019, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, Juliette Alfa, ponte espera da Amazela, 18:30, Tango Zulu. Salvador, 3304, está na 10 com a passar para posicionamento. 3304, autorizado acionamento e puxando para o táxi. Então, olha o táxi, 3304. Controle azul, 4299, decolado na Dael. Azul 4299, contato radar, sou para nível 360, saída da El. El 360. Tango Tango, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118, decimal 62, ajuste no 019. Dá presente, Bahia, 625, obrigado. Ajuste de altivo, Alfa Tango Tango. Interpret, good morning, Santa Cruz, passing 165-150, information on the... Turn 360, choose Cocky Ident, descend the flight level 050, altimeter 1019, Mario arrival. 1019, Jack Duna. Lima, Tema, Zero, Tango. What? Direction Duna, position Duna. Clear the flying heading, ETAP interception. Okay, ETAP. Alcina 6312, decolou às 15 com controle 1935. Luta 3 do 63, posição 7, posicionamento. Cada guarde. Aguarde para o pushback acionamento. Dentro de alguns instantes, o Airbus da companhia, no portão 10, vai estar iniciando o táxi. Após a passagem do mesmo, a retaguarda autorizada chama para o táxi. Então, 3163. Aguardando o colega do 10, após a passagem, livre curso de treinamento. O 3304 para táxi, 4 horas e 10 de autonomia alternando com fim, 112 a bordo. Então, 3304, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajuste 019. Juliette Alfa, 118 meia dúzia, no ponto de espera, tá? 3304. Juliette Tango Zulu, vento 200 graus, 17 nós, livre decolagem da 10. Alfa Tango Tango, confirmando. Observando a rolagem do Charlie 402, alinhei e mantém na 10. Olha, muito bom dia, bom 888, cliente da Oscar, descendo para 10. 1888, desça para o nível 060, seu número 2, o tráfego precede está 12 horas 8 milhas com 320 de ground, é o Airbus 320. Queremos manter aí uma separação mínima aí de 8 milhas. 1888, desça para o 060. Proligou 1923. 1923, consiga. Passando agora 250-360. Sente, Gol 1923, chama o centro, na frequência 1288, alterno 260. 288-260, grato, bom dia, Gol 1923. Boa. 888, informa a indicada de 250 a nós, ok? Sente. Tango Zulu, decolou aos 18 com controle 935. 435, grato Zulu. Controle Salvador, bom dia, passando já Tango Zulu. Controle Salvador, bom dia, já Tango Zulu. Confirme? Papa Tango, Juliette Tango Zulu, decola da 10 na Coral. Gente, Juliette Tango Zulu, contato radar, submantenha 100, saída Coral. Zulu. Oceané 6225, chama o centro Recife na frequência 1288, alterno 260. Recife agora 1288, alternando 260, Xenia 6225, obrigado, bom trabalho.